sabe. Mas e o restante da história, você sabe? Você tem procurado descobrir? Muitas vezes nós passamos tanto tempo tentando descobrir coisas tão fúteis, tão pequenas, tão banais, que esquecemos que o principal é conhecer o nosso Deus. Nós conhecemos a discografia de vários cantores, nós sabemos todas as músicas de determinado cantor, mas e a sua história com Deus? Você sabe qual é a sua história com Deus? Você sabe? Você tem buscado compreender qual é essa história? Eu tenho buscado a cada dia descobrir a minha história com Deus. Confesso que nem sempre é fácil. Às vezes parece que quanto mais eu busco conhecer, mais obscuro fica. Parece que nada com que eu tenho buscado se encaixa com o que Deus tem feito na minha vida. Mas aí eu entendo que eu estou no caminho certo, que eu estou buscando, que quanto mais eu buscar, mais eu terei de Deus em minha vida. Talvez você não tenha buscado ao Senhor porque você não sabe qual é o seu propósito, ou talvez você busca, pergunta qual é o seu propósito, mas você ainda não está compreendendo o que de fato representa a sua história. E eu não estou aqui para falar de um relacionamento utópico. O que eu estou falando é algo real, é vida com Deus. É você procurar se entregar a Deus de fato, a conhecê-lo. É você gastar tempo e um tempo de qualidade com o Senhor. Em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 25, Davi diz o seguinte: o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante a Ele. Será que você tem sido recompensado segundo a sua retidão, segundo a pureza do seu coração perante a Deus? Quando você é justo, é reto com o Senhor, Ele não te deixa sem saber qual é o seu propósito. Ele tem prazer em te contar qual é o propósito de vida dele para a sua vida. Deus, Ele não deixa que um filho justo, íntegro e honesto seja enganado pelo mundo. Talvez o que tem faltado a você seja realmente isso. Seja de fato se entregar para Deus, se atentar ao que Deus está falando com você. Pare de gastar tempo com pessoas que mal sabem qual é a história delas. Comece a se desligar do mundo, a jejuar mais, orar mais, buscar mais ao Senhor. Deus, com certeza, Ele pode também te recompensar segundo a retidão que você tem, segundo a pureza que você tem perante a Ele. O que você tem escrito no livro do teu coração? Será que você tem escrito tristezas, dores, aflições? O que é que você tem escrito? Falta de esperança, fracassos? O que é que você tem escrito no livro da sua vida? Lá em Efésios 1, versículo 11 e 12, diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha que lindo! Somos predestinados, nós somos escolhidos para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Será que a sua vida, ela tem sido para o louvor e a glória de Deus? O que é uma vida que glorifica e que honra a Deus? É uma vida que não é mesquinha, que não é fútil. É uma pessoa que se entrega mesmo àquilo que ela acredita. É uma pessoa que Todos os dias ela tem sede de Deus, ela tem fome de Deus. E ela não somente se alimenta diariamente de Deus, ela também compartilha o pão da vida, a água da vida. Isso é uma vida que glorifica a Deus. No próximo áudio, nós vamos continuar falando a respeito de uma vida com propósito. E eu creio que Deus falará muito, muito com você.